dedicado ao meu melhor amigo. Quer saber meu nome? Clube do Ferro. Não dá mais pra esperar da vida, ela te espera de mim. Eu decidi procurar um trampo, arrumei um de MC. Não sou bem remunerado, não sou bem remunerado, mas eu tenho batista noqueira pra vir. Me demitir, não dá mais pra esperar da vida, ela te espera de mim. Eu decidi procurar um trampo, arrumei um de MC. Não sou bem remunerado, não sou bem remunerado, mas não tenho batista noqueira pra vir. Me demitir. Na firma já assinei admissão, sem fixo ou comissão, sem moedas. Meus dias passam num trampo de criação. Vejo os anos que se vão, vence a data das férias. Tá tranquilo, não me deixa triste. Vou pra lá mal vestido e despenteado, porque lá isso permite. Ninguém é demitido, nem demite. Não tem atraso de salário, nem desconto no olerite. Meu seguro desemprego é o emprego que eu seguro. Assinei minha carteira na check que fiz no muro. O exame prático, passei com rap metafórico. O exame teórico, passei com rap improvisado. Pois não foi preciso exame físico. Aprendi o ofício, vagabundo lírico. Mas voltando ao assunto, pra quando que cê quer o serviço? Pra quando que cê quer o serviço? Não dá mais pra esperar da vida, ela te espera de mim. Eu decidi procurar o trampo, arrumei um de MC. Não sou bem remunerado, não sou nem remunerado, mas não tenho batista noqueira pra vir. Me demitir, não dá mais pra esperar da vida, ela te espera de mim. Eu decidi procurar o trampo, arrumei um de MC. Não sou bem remunerado, não sou nem remunerado, mas não tenho batista noqueira pra vir. Me demitir. E vai, patrão dos bons, bastante tempo de aturação. Presenciou amadurecimento e evolução. Quantos anos passaram-se desde que batia cartão só pra rimar o dia inteiro ali? Foi-se a época das cachaças baratas, colote com refri na praça. Sem horário pra chegar, muito menos pra sair. Firma boa, trampo bom, todo mundo feliz. O emprego dos sonhos, tudo que sempre quis. Fazendo batida com rima, piada contada, bebida tomada, carne na brasa, show das quebradas. Batista Nogueira, tamo em casa. Tudo feito de verdade e de coração, mas de acordo com a condição. Deixa o falador falar. O seu mal não põe verso nas minhas folhas, então vamos trabalhar. Não dá mais pra esperar da vida, ela te espera de mim. Eu decidi procurar um trampo, arrumei um de MC. Não sou bem remunerado, não sou nem remunerado, mas não tenho batista noqueira pra vir. Me demitir, não dá mais pra esperar da vida, ela te espera de mim. Eu decidi procurar um trampo, arrumei um de MC. Não sou bem remunerado, não sou nem remunerado, mas não tenho batista noqueira pra vir. Me demitir.